7h30, sola às 4h05, direita, taxa na escuta, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. A sua escuta via Alfa e apoderada da Juliette, 076. Libera o controle do Patrick Peter. Libera a restrição de velocidade em impacto. Boa noite, o Wolf Canero. No número 1, tem informação tango para o feedback dessa noite. Só um minuto, Oxané. Estou para ingressar um gol no portão 02 para estacionamento. Após o tráfego, está livre, ok? Chame o táxi. Ok, de forma. 1076, prossiga Juliette, portão 02. E Juliette, 02, 1076. Para 4.000 pés, 1.003 do ajuste, trip 5.5.5. 4.000 pés, 1.003. Doutor, o 3 ano 3 da hoje, está observando o gol canciano número 2, tem apoio? Afirmativo, estou autorizado, sempre está. Três zero cinco, complete LS, chame a torre, 198.95. Bom pouso. Firma, 198.95. Certo. 360, sobe. Pronto, autorizado com fins. 360, roda peso Luna 6, decola no zero, curva direita. Perto da Dael, Leida, pós Leida, voa bridge. Interceptor OV e segue conforme. 5550, código transponder, controle OPR 199.35. Sistema 360 para Confins, peso Luna 6, decola no zero, curva direita, na Dael, Leida, bridge, 5550, 1935. Portão 03, chama quanto tanto para o posto acionar. 4209, obrigado. Estou aí, Salvador, boa noite, a 3305 passando o externo, baixado. 3305, boa noite, tem pouso autorizado, bicho no zero, vento no 20 graus com 7 nós. Autorizado, pouso na 10, a 3305. Já contarado, foi bom, vai voar para 7. Operador, o voo Xaner 6303, acionado, pronto para o táxi. O nosso POB hoje é de 159, alternando Galeão, autonomia de 4 horas. No 3, está aqui aprovado até o ponto de espera, reporte pronto, fundo lá, ajustado no 013. Ajustado, fundo lá, porta pronto, está ajustado no 013. Obrigado, hoje 6303. 3305, bem-vindo. Prossiga via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 3305. Dá 1 0, 3, aprovado. Autorizado a linha da colada 1 0, pista livre, vento 1 0 0 graus, quanto mais? A linha de colada 1 0, o Xanero 63, 1 0. Controle Salvador, muito boa noite. É o Xanero 624, com informação também. Para 1-7. Ok, modifica, tá presente? 074, boa noite. Visuais agora para 1.500 pés. Reporte longa final da pista no 7, 5595. Desce para 1.500, vai reportar na longa 5595. 074. Salvador, muito boa noite, Oxiné 6224, com informação tanque. Oxiné 6224, aciona identificação, chegada MAN, desça para 2.000 pés, me interesse ajuste, reporte localizador. Chegada MAN, autorizado descer para 2.000, vai reportar para o localizador 6224. Está na longa, final da 7, 5, 5, 5. Gente, aguarde a transferência. Aguardará. Segundo 5, chame a torre, 1-8-6-12. 1-8-6-12, boa noite, bom trabalho. 1-8-9-5, trip 5-5-5. Torre trip 5-5-5, transfere. Torre o trip 5-5-5. Torre 5-5-5 da trip transfere na final da 1-7. Boa noite, Xaner 6313, decolada no perfil da Arbor. É 313, contato radar, mantém o nível 360, mantém a saída da arma. Mantém o 360 no perfil da Arbor, Xaner 63. Controle do trip 5-5-5, não conseguiu contato com a torre. Ok, a frequência é 1-8-9-5, trip 5-5-5. 1-8-9-5, obrigado. Vai. Quando eu sigo na escuta. Torre o trip 5-5-5 na final da 1-7 transfere. É. Próximo 1-7 mesmo? Afirmo, na final da 1-7 baixado e travado. 5 no 5, tem pouso autorizado 1 no 7. O vento 1 no 5, 0 graus, 5, 7 nós. Livre pouso 1 no 7, 5, 5 no 5. Salvador, o azul 4209 na posição 3 para o posto de acionamento. 9.03 aprovado, em sexo. Preciso puxa acionar no 3, azul 4209. No 5, trip solo agora ao 02, vai livrar na Lima e reporte para ingressar no Grande Parque. No 5, prossiga a parte principal, contornando mesmo, ingressando no pátio 3. O trip 5 no 5, estacionamento será no pátio 3. Isso, pátio 3. O senhor conhece o aeroporto? Para a cópia. João 074 na escuta. Chega. 074. Chega, está pronto a cópia. Utilizando Guarulhos, 360, rota via Pesuru 21, decola no zero, com curva pela direita, no perfil da aeroporto. O aeroporto lança, terceiro aviso, conforme. 5551 no código transponder. Controle da PL 199 decimal 35. Para Guarulhos, 360. Você tomou 21, decola da frente, pela direita, da árvore. Depois se eleva. Nota, coloca a geral 3. Confere, chamando 2, contando para o posicionamento. Voar, qual é o... qual é a pro? Sebe, é, o boot. Voar. Alfa do Prático, Azul 4209, está com 119 em bordo, autonomia 320, Galeão. Ninguém Alfa, reporte para o ponto de espera, ajuste na 013. Se o destaque para o ponto de espera, reportará 4201. Metriz no 3, chame o centro Recife, frequência 1260, alternado 1288. Recife 1260, alternado 288, muito obrigado, chame 63 no 3. Boa noite. Já da linha decolar, vento 130 graus, 62 409. Alinhar, cruz decolar da 130 402. T-2-4, complete LS, chama na torre na frequência 1895. T-2-8-9-5, torre, linha 2-4. Torre, Salvador, muito boa noite, Oxenai. 6-2-4, no localizador. Arriscado, repórter passando externo, 6-2-4. Vai reportar no externo, 6-2-4. T-209, decolado agora às 10, controle 119, decimal 35, bom voo com o papai. Bom final de Páscoa. Obrigado, igualmente, 1935, boa. Boa, boa, 4209 da Azul, cruza 1500 para o 360 na Dael. 209, contato radar, se manter o nível 360, foi da presente da EL. Estimativa, ascensão 360, vai curvar à direita da EL, 4209. 4, é o 6224. Firmo, cheque o trem, pista livre, pouso autorizado, vem Antônio 40 graus com 62. Ok, ainda vai confirmar quando estiver bem embaixado, está autorizado o pouso do chinês 6224. Agora sim, a chinês 624 está autorizado pouso, baixar, travado. Afirmativo, ciente, vento no momento agora 130 graus com 7. Sim, usando as condições. Chinês 624.